Sabino, Cadu nas track. É só você falar que eu vou. Amor, você sabe que eu vou. É só mandar mensagem que eu vou. Tá ligado? Melhor do que 1 milhão de gigas de Wi-Fi. Eu e ela de mãos dadas, embriagados. Pois no teu sorriso todos os meus medos caem. Então diga, como você consegue essa faceta, amor? A cereja mais perfeita do meu bolo. Só você me faz sentir esse sabor. Não vamos sair debaixo desse cobertor. Quem dera fosse possível mostrar pro mundo como é simples ser feliz. E na verdade é tão simples. Corações fortes carregam grandes cicatrizes. Estradas tortuosas levam a destinos belos. Deixa eles olharem sem entender nada. Eu não ligo mais pro que eles dizem. Eu não ligo mais pro que eles dizem. É só você falar que eu vou. Amor, você sabe que eu vou. Afinal de contas, o que você quer? Esperando o que pra tomar decisão? Quantos nãos ainda tu vai ter que ouvir? Pra se convencer que tu vai ter que ir além do não. Nosso estilo de vida é elevado. Nosso jeito de ser é diferente. Leva a vida como um livro, feliz. Sem medo do que vai vir ali na frente. E o quinto elemento é o amor. Ela saiu de casa, passei na porta e ela tava lá. Rolé a 30, sem plano à toa. Ouvindo Caetano na lagoa. Bebendo uma corona, brinda e vendo a vida. Não adianta munição se no momento de atirar você não sente paixão pra dar o tiro. Tem que ter tesão pra fazer o impossível. Sua liberdade é possível. É só você falar que eu vou. Amor, você sabe que eu vou. É só mandar mensagem que eu vou. Até o fim do mundo se preciso for. Você fala que eu vou. Amor, você sabe que eu vou.